2781, autorizado a decolar. 150 graus, 11. Alta da decolagem, 2781. Correto. Tente novamente um 208, por gentileza, caso negativo é 198. 45, sub 1320. Restritam 320, vamos lá, 645. Tudo mantém 3-0, chame o Recife agora em 2-3-5, alterna 2-3-8. Agora chama Recife 2-8-3-5, alterna 2-3-8, Recife ainda 3-2-0, agora bem para sempre, boa noite. Correto. Pois é, Alberto, de novembro. Novembro, para minha ciclo de tráfego, chama a 198 decimal 95. Ajuste de altímetro 9020, reporte de base para final pela direita, pista 17. Papatango Eco, Rio Novembro. Pouso na 17, 150 graus, 119. Papatão Eco, Zulu Novembro. De Eco Zulu November, no solo 5-3, autorizado táxi para os agares, na minha escuta. Salvador, 120, decimal 8. 208, vou 705, boa noite. Corrigiu, chegada com médio 1. Médio 1? Médio 1. Controle Salvador, azul 2781. 2781, chame Recife agora em 260, até 288. 260-288, azul 2781. Salvador, boa noite, bom 705, passa 1900. 275, contato o radar, decolagem subvia, São Bruno para 360. Via São Bruno 360, bom 705. 1-8-6, passa ali, volume 160, chama agora o centro Recife, 1-2-8, decimal 3-5, até 1-2-3, decimal 8. 2-2-3-5, 2-3-2-1, uma boa noite, bom, 7-0-5. 3-2-9-0, décimo até 2-1-10, ajuste o altímetro 1-0-2-0, apresado ali, 7-2-0, informe estabilizado. 2-1-6-20, o patrão estabilizado, 3-2-9-0. 290, passadora, completo sinal, chame de turno, no outro sinal, 95. Passadora 1895, tá, 3290. Boa noite, Cantre 290, passou, está passando sempre, estabilizado no X-Ray. Ciente, avistado, autorizado, pouso, 160 graus, 099. Livre pouso, Cantre 290. 9, autorizado decolar. 150 graus, 10 nós. Decolagem, autorizado 10, voo 10 na quadra. Controle 120 18, gol 9099. 208, gol 9099, uma boa noite. Boa noite. Boa noite. 0099, contato radar na decolagem, sobre o motor nível 340, via saída 71. É, saída 71, transmissão coral, gol 1099. 1099, chama agora só 35, na frequência 128, decimal 35, até 123, decimal 8. Lavoura. Daniel 310, sinalização, vê chegada do MEG 1, desse metro 050, isso aqui metro 020. Europa 03, it's clear.